fé em Deus, Jesus Cristo no Senhor. Sofredor pro sofredor, sou mais um e sinto a dor. Guerreiro até o fim da caminhada, eu vou na fé. Na fé e na coragem eu resisti, tô de pé. Mais um maquiavélico tradutor da favela. Mais um que veste preto pelo sangue da viela. Apenas mais um que traz o luto e vai pro enterro. Prêmio Nobel, infelizmente é desespero, parceiro. Sentimento de revolta toma conta. Ambição pelo dinheiro é foda, o demônio apronta. Tem que ser paciente nessas horas. Tão periculoso, tenebroso também chora. Cordão de ouro, luxúria toma mente. Carro importado, laptop pros parentes. Sobrevivente persiste, não desiste já. O perdedor vai pra guerra e não resiste. Parece um filme triste que o roteiro é lamentável. Onde a cena é deprimente, olhar desconfortável. Rancor, amargura, palavras que machucam o enterro. Velório, lágrimas da sepultura. Sou pelo certo, no estilo maquiavélico. Eu vou pelas veredas da justiça e não do inferno. Eu vou tentar resistir, fica firmão nesta batalha. Ó Senhor, ilumine a minha estrada. Poeta sofredor, maquiavélico tradutor. Que rio desespero, sangue da viela. Que canto sofrimento, luto na favela. Guerreiro, poeta sofredor, maquiavélico tradutor. Que rimo desespero, sangue da viela. Que canto sofrimento, luto na favela. Eu vou que vou, guerreiro aí parceiro, eu sigo em frente. Na fé e na coragem da guerra sobrevivente. Linha de frente, na hora do desacerto. Entre o céu e o paraíso eu vou vivendo no pesadelo. Mais um soldado de Deus, sem pistola, sem glória. Mais um simples cidadão, de um jogo sem vitória. A cada história, a cada depoimento, traje o luto, acende a vela, desce o caixão. Lamentos. Sofredor no sofrimento, da guerra eu sou freguês. Puxo o revólver, aperto o gatilho, giro o tambor e cospe seis. Medalha de honra ao mérito, vivo perdedor. Troféu pra campeão é descarrega o tambor. Cena de horror, só lágrima que escorre. Vai mãe, veste o preto que o jogo é da sorte. Da morte, sei lá, vai que vai, vê quem ganha. Os guerreiros, lutador ou os boys, cheio de manha. Eu vou com fé, com a bíblia o crucifixo. Eu vou pelas veredas da justiça e não do abismo. Eu vou tentar resistir, ficar firmão nessa batalha. Ó Senhor, ilumine a minha estrada. Poeta sofredor, maquiavélico tradutor. Que rio desespero, sangue da viela. Que canto sofrimento, luto na favela. Guerreiro, poeta sofredor, maquiavélico tradutor. Que rimo desespero, sangue da viela. Que canto sofrimento, luto na favela.